ficar. E eu, triste boêmio da rua, casei também com a lua, que ainda é minha mulher. Viver assim dilacerado, crucificado a uma ilusão que é só desilusão. Seja a vida sempre assim, como um luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Oh, triste canção, sai do meu se eles julgam que é unido fui.